Panorama Agrícola para 11 de julho de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, amigo do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de segunda-feira, 11 de julho de 2011, Lua Crescente. Na mesa de som estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. Escramuçando na invernada. E o ditado de hoje é: no meio da dificuldade, você encontra a oportunidade. Confira nesta segunda-feira no Panorama Agrícola. Previsão do clima para os próximos 3 meses. Mercado Agrícola fala sobre milho e feijão. E no Espaço da Mulher, a sequência da série Diabetes, informação para uma vida saudável. Uma dica que pode mudar o seu dia. O leite materno protege a criança das doenças e ainda é de graça. Amamentar é um ato de amor. Simone Barrinho para o Panorama Agrícola. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Diabetes. Informação é o primeiro passo para uma vida saudável. Continuando nossa série sobre o diabetes, hoje a nutricionista e extensionista da EPAGRE, Lúcia Helena Faria, fala do diagnóstico. Normalmente, quando a pessoa vai no médico com essa queixa desses sintomas que eu comentei antes, de muita sede, muita fome, excesso de urina, série de coisas, normalmente o médico recomenda fazer um exame. Esse exame a gente chama de glicemia. O que é glicemia? É a quantidade de glicose no sangue, e isso é medido por miligramas por decilitro de sangue. Então, essa glicemia, ela é variável durante o dia. Então, nós temos normalmente o que a gente chama de, após as refeições, ela vai se elevar. Por quê? Normalmente, nas nossas refeições, a gente consome o que a gente chama de carboidratos, são alimentos energéticos, e eles se transformam quimicamente no nosso organismo em uma forma de açúcares, ou que a gente chama de glicose. Então, após as refeições, ela vai se elevar. Se a gente ficar muitas horas em jejum, 10, 12, 15 horas, ela vai baixar. E que a gente vai chamar o que a gente chama de hipoglicemia, que também é um problema, que às vezes as pessoas vão sentir tontura, vão se sentir mal também. O ideal seria a gente colher esse sangue para fazer esse exame de glicemia em jejum de 8 horas. Então, quando a pessoa não apresenta diabetes, esses exames vão apresentar um resultado, uma variação de 70 miligramas por decilitro até 99 miligramas por decilitro. E se nós medirmos após essa pessoa ter feito uma refeição, após umas 2 horas, até 139 miligramas por decilitro, a pessoa seria considerada sem diabetes. Bom, mas aí nós vamos começar a ficar em alerta. Quando? Quando essa glicemia de jejum for maior que 100 e chegar até 125 miligramas por decilitro, ou a glicemia que a gente chama pós-prandial, quer dizer, após a refeição, chegar entre 140 e 199 miligramas por decilitro. Semana que vem falaremos dos riscos que o diabetes traz à nossa saúde. Vem aí as informações do mercado agrícola. No programa de hoje nós vamos a Chapecó conversar com o engenheiro agrônomo Silmar Hemp, do Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar, o CEPAF da EPAGRE, sobre a reunião técnica catarinense de milho e feijão e seminário estadual sobre a cultura do milho. Esses dois eventos ocorrem quando, Silmar? Esses dois eventos eles vão ocorrer agora no dia 21 e 22 de julho, aqui em Chapecó, né? Salão de Atos da UNO Chapecó. Isso, no Salão de Atos. Esse evento, neste ano, ele é está sendo realizado em parceria com a UNO Chapecó, né? Então, esse evento, a reunião técnica catarinense Milho e Feijão está agora já na sua, está indo para a sua oitava edição, né? A primeira a edição aconteceu em 1998, né? Na ocasião, ela foi, essa reunião, esse evento, ele foi inicialmente planejado e pensado junto com a UDESC, né? O Centro Agroveterinário de Lages, né? Então, as primeiras edições foram com a UDESC. A UDESC até hoje sempre é parceira, né? Mas esse ano aqui em Chapecó, então, está junto com a organização, a UNO Chapecó. Bem, Silmar, e qual é a ideia desses dois encontros? Esses dois encontros, né? Eles basicamente se destinam a pessoal técnico, né? Pensando em extensionistas, né, da rede pública, da extensionistas da IPAGRE, e também da assistência técnica que atuam junto a cooperativas, né, ou outras empresas particulares, né, que dão assistência a agricultores, né. Também participam professores, né, das universidades, como a gente das várias universidades do estado aqui, né, da UDESC, da UNOESC, da UNO Chapecó. E também estudantes de outros, também de alguns do Rio Grande do Sul, aqui do Sudeste, do Sudoeste do Paraná também, sempre tem participado, né? E eventualmente também está aberto também para que venha algum agricultor que tenha interesse também pode participar, né? Mas basicamente o desenho dele é para equipes técnicas, né? Porque são discutidos assuntos assim, que depois os técnicos podem discutir com os agricultores, né? Discussões de novas técnicas, palestras, painéis. Sim, exatamente. Nós temos, então, o primeiro dia ele está mais dedicado à cultura do feijão, né? Então, nesse ano, né? Incluímos um tema assim que não é assim tão diretamente da lavoura, né, mas que em outros anos não tinha sido discutido, abordando um pouco o aspecto nutricional do feijão, né, é um prato assim do dia a dia nosso, do brasileiro, né. Então tem um professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, né, vai abordar esse tema, e também o professor aqui da UNO Chapecó, ela também tem estudado esse aspecto do padrão alimentar brasileiro, né. Então esse aspecto. E outro assunto muito no feijão, que sempre é uma limitação que nós temos, é o controle de ervas, né, daninhas, né, dentro da cultura. Então, teve um professor de Porto Alegre, né, um professor com muita experiência nesse assunto. E por fim, no primeiro dia, então, uma situação do mercado do feijão. Então, veio um colega nosso aí do CEPA, aí de Florianópolis, para discutir esse assunto. Isso no primeiro dia. E no segundo dia, tem a cultura do milho. Então, também tem vários assuntos, né? Também entra novamente o manejo de plantas daninhas na cultura, tem o aspecto de manejo de pragas, tem um professor do Paraná, né? E o manejo de plantas daninhas será abordado por um pesquisador da Embrapa, né? Ele foi pesquisador da IPAG, hoje da Embrapa, e um pesquisador do IAPAR sobre pragas. Depois temos também o aspecto da fisiologia da cultura do milho, arranjo de plantas, né? Que está bastante estudado em Lages, pelo professor Sangói. Doenças do milho, também o professor Dr. Ricardo Casa, também professor da UDESC, né? Então, são esses, basicamente, esses assuntos que, né, que vão, né, vão ser os temas de discussão, né, nesses dois dias de evento. Nós agradecemos ao engenheiro agrônomo Silmar Hemp, do CEPAF da IPAGRE em Chapecó, trazendo informações aqui no Panorama Agrícola sobre a reunião técnica catarinense de milho e feijão e seminário estadual sobre a cultura do milho. Dias 21 e 22 de julho, na UNO Chapecó, em Chapecó. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Meteorologista Marilene de Lima, da IPAGRE Cirã, informa qual a previsão do clima para os meses de julho, agosto e setembro, Marilene. As condições são mais típicas da estação, então as temperaturas devem ficar bastante baixas, temperaturas negativas devem ser frequentes pelo estado, né? Então teremos a ocorrência, a formação de geadas de forma mais frequente, né? Então ondas de frio bastante intensas com características polares que se instalam sobre a região por vários dias consecutivos, mantendo essa condição de frio várias noites seguidas com temperaturas muito baixas e durante o dia, temperaturas que sobem pouco devem ser registradas. A tendência em relação à chuva é que, apesar de haver períodos com mais nebulosidade, os totais de chuva não devem ser muito significativos e ficando dentro da média e, inclusive, em algumas localidades, abaixo do que normalmente chove. A tendência é que no final do inverno, lá para o final de agosto, especialmente em setembro, as chuvas comecem a retornar à normalidade. Falou Marilene de Lima, meteorologista da IPAGRE-CIRAM. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.